Graça e paz, irmãos e irmãs. A minha alegria é muito grande nessa noite por repartir com vocês mais um capítulo da palavra do Senhor, mas muito grande mesmo. Por saber que Deus está nos abençoando, vem nos abençoando nesses 3 anos e meio de ministério, Logos 7. E particularmente na minha vida na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Galileia, muito embora eu tenha que sempre agradecer ao campo de Atibaia do Ministério Madureira, para sempre, por tudo que aprendi lá e também na Igreja Metodista. Irmãos e irmãs, a alegria ainda fica maior. Eu fiquei devendo para vocês uma informação e eu quero hoje pagar essa dívida, porque nós ultrapassamos, meus irmãos e minhas irmãs, o número de 223 mil escutas da palavra do Senhor. Então, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande, é a certeza de que o Espírito do Senhor está nos abençoando. Também, além disso, quero dizer a você que nós estamos sendo ouvidos na Arábia Saudita, na República Tcheca, na Rússia, na Ucrânia, no Reino Unido, na Argentina, na Indonésia, em Portugal, em Seychelles, em Singapura, aqui no Brasil, do sul, da região sul do Brasil, até o norte, na Amazônia, Alemanha, que é o segundo país em maior número de ouvintes, nos Estados Unidos da América, nos Emirados Árabes, no Canadá e em algumas regiões desconhecidas, que podem ser pequenas ilhas de talvez difícil reconhecimento pelos satélites ou isso é mais improvável, e o que é mais provável é que essas regiões desconhecidas sejam países onde o evangelho é proibido. E o número nas regiões desconhecidas, então nesses países, muito provavelmente, cresce também, como tudo mais. Então, esse é o resultado do WhatsApp nesses 3 anos e meio, e é o resultado no blog. E eu aproveito para dizer a você, acabei de ministrar o Evangelho de João, e o endereço é blog logos 7.blogspot.com. Repito, blog logos 7.blogspot.com. Você pode nos abençoar poderosamente, porque tudo depende da nossa vida em oração, da nossa comunhão íntima com Deus. Você pode nos abençoar orando por esse ministério. Você pode nos abençoar. Você pode nos ajudar divulgando tanto o telefone. Por favor, ainda hoje eu recebi mais, perdão, ontem recebi mais telefones, mais pessoas adentrando no grupo. Você pode nos abençoar, divulgando o blog. Passe para uma pessoa. Há mais de 500 ministrações, devocionais, estudos para liderança, estudos bíblicos, ministrações. E só para você saber, A missionária Vivian já ministrou todo o Apocalipse. Se você ainda não viu, veja. E também o livro de Eclesiastes. Aliás, são os dois mais vistos por todas as pessoas. E nós somos muito gratos a essa irmã, por quem eu peço oração, mesma coisa. Ore por ela. Ore pela família dela. Ore pela sua saúde. Ore pelo ministério que ela desempenha. E ore também para que o Senhor a fortaleça todos os dias, para que ela possa continuar, a fim de que ela continue dando testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eu repito a vocês, nós passamos, e agora eu vou esperar um tempo, tá bem? Quem sabe se o Senhor nos der graça e vida, nós anunciamos mais quando chegarmos a 300 mil escutas. Hoje nós passamos de 20, perdão, de 20, 223, 230, tá bem? Então, quando nós chegarmos a um número maior, eu aviso a vocês para que a gente se alegre. E você pode nos abençoar também ofertando. Meu irmão, oferte nesse ministério. São mais de 223 mil escutas e visualizações, no caso do blog. Gente do Brasil, gente de outras nações, como eu mencionei para você. Então, abençoe o ministério. Eu conversei com a pastora Bia, Beatriz, e com o Siqueira, até pedindo para eles entrarem em contato com amigos, irmãos, porque nós temos poucos mantenedores, e ela vai fazer isso com muitas pessoas. Tenho certeza, porque ela está totalmente, eles são totalmente, o casal é engajado nisso, mas nós precisamos mesmo de outras pessoas. Também alguns tiveram que parar por motivos pessoais, por motivos de saúde, e nós precisamos de mais mantenedores. Eu não fico falando todo dia, não vou ficar falando todo dia, porque considero que esse celular, esse WhatsApp e o blog são púlpitos. Então, não quero macular o púlpito com esses desafios constantes. Mas, de vez em quando, nós temos que mencionar para que consigamos mais pessoas. E você pode ofertar com o valor que você quiser. E de preferência, entre em contato com a pastora Bia, entre em contato conosco e diga: olha, eu vou ser um ofertante permanente desse ministério. Pode ser com R$ 30, onde há pessoas que ofertam com R$ 30 por mês, pode ser com 50, há pessoas que ofertam 50, pode ser com 70, pode ser com R$ 100 ou mais, há pessoas também que ofertam mais. Nosso presidente, por exemplo, da igreja, envia uma oferta maior. Então, você pode nos abençoar. E eu digo para você o Pix, então, para facilitar o seu depósito. É 247-190-1101. Repito o Pix, 247-190-158-16. E você pode se tornar um mantenedor constante, permanente, com qualquer valor que você estabelecer, ou você pode se tornar um ofertante esporádico. Melhor para nós, missionários, que mesmo com um valor menor, você seja constante, Por quê? Porque assim como a sua vida, é fundamental que nós tenhamos orçamento, organização, saber exatamente ou próximo daquilo que vamos receber para poder estabelecer nossas metas, tá bem? De trabalho, e eu estou pretendendo, tá, está no meu coração, estender através de outro instrumento, outro meio de comunicação social, tá bem? Para facilitar. Então, nós passamos de 223.230 escutas nesses 3 anos e meio. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu gastei esses 6 minutos e 30 segundos para falar a você, mas agora nós vamos lá para o que interessa mesmo. Claro que a oração interessa, claro que a divulgação interessa para que outras pessoas ouçam, claro que a oferta é fundamental para a nossa vida e ministério, mas nós temos o amor maior pela palavra e pela comunhão com Deus. Um pregador tem que ter dois elementos na sua vida. Primeiro, orar. Quanto mais nós oramos, mais comunhão temos com Deus e mais podemos ter intimidade com o Senhor e abençoar a vida das pessoas. E segundo, pregar, que é o que estamos fazendo. Tá bem? Logo, logo vem aí Joel. Joel, ministrado pela missionária Vivian Lopes. Joel está chegando. Ela tem uma série de compromissos e demandas, e ela prima pela excelência, por isso estamos aguardando. Você vai receber Salmo até o 150, vai receber o livro de Joel, e eu estou desafiando, vendo se a pastora Margarete pode também, junto com esses dois textos, Salmos e Joel, também avançar na ministração de Jeremias. Muito bem. Salmo de número 102. Diz assim o texto: Ó Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a tua face no dia de minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos, responde ao meu clamor com urgência, pois os meus dias esvaíram-se como fumaça, os ossos ardem como braseiro, meu coração está ressequido como erva cortada, até me esqueço de comer meu pão. Meus gemidos são tão veementes que meus músculos aderem aos ossos. Sou como uma gralha da estepe, como a coruja das ruínas. Fico insone, tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Todo dia meus inimigos me ultrajam, furiosos contra mim praguejam, pois alimento-me de cinza, como se fosse pão. E lágrimas misturo a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, tu me ergueste e me arrojaste no chão, ao chão. Meus dias são como a sombra que se alonga, estou secando como a erva. Mas tu, ó Eterno, está entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. Tu te erguerás e terás misericórdia de Sião, porque já é tempo de teres piedade. Sim, o momento chegou, pois teus servos amam até as pedras das suas cidades destruídas e a poeira dos seus caminhos arruinados. As nações temerão o nome do Eterno, e todos os reis da terra tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, e aparecer em sua glória. Quando se voltar para a oração dos espoliados e deixar de rejeitar sua prece. Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve ao Senhor, declarando: Ó Senhor, ou o Senhor se debruçou do alto do meu santuário, lá nos céus e olhou para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir: O Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem povos e reinos para servir ao Senhor, ele reduziu as minhas forças em pleno caminho, abreviou meus dias. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias. Tu, cujos anos duram por gerações, outrora fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. Tu, porém, és o que és, e teus anos não têm fim. Os filhos de teu servo se estabelecerão, e os seus descendentes se manterão diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, encerrado a primeira parte, que é a leitura do texto, é a Bíblia Sagrada, nós vamos para a segunda parte, que são pequenas notas de rodapé da Bíblia Sagrada, particularmente da BKJA. Vamos lá. O primeiro está no versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu pedido de socorro. É um salmo de arrependimento e de esperança. Considerando a estreita relação que sempre houve entre o que acontecia com o rei e o destino da nação de Israel, e por causa do tema comum aos salmos régios, concluiu-se que essa é uma oração de um rei davídico. Preste atenção, essa é uma oração de um rei davídico, não necessariamente de Davi. Ou, então, um membro da linhagem, aí sim, e casa real de Davi, durante o exílio da Babilônia. Porque quando você leu, quando você ouviu o texto, e se você lê de novo, você percebe algumas características, como estar em cativeiro, voltar para Sião, tudo leva a crer que esse salmo foi escrito posteriormente, já no exílio da Babilônia, durante o exílio na Babilônia. Tá bem? A expressão lamento, que aparece na epígrafe, que nos originais hebraicos se constitui no primeiro versículo, é traduzida também por queixa ou aflição. E há uma série de textos que você pode depois pesquisar na sua Bíblia. Na internet você pode conseguir a Bíblia inteira da BKJA e ler esses textos e outros textos que podem ajudá-lo e ajudá-la. Muito bem. O segundo destaque está no versículo 4. Meu coração está ressequido como erva cortada, até me esqueço de comer meu pão. Então, esse é um momento de dor do salmista que escreveu. A erva carpida logo se abate e seca por não receber mais a seiva da vida. Aqui as expressões coração e ossos, no versículo 3, são usadas poeticamente para refletir o ser humano como um todo, na visão hebraica, corpo e espírito. Tá bem? É muito importante você entender. Na visão hebraica, o que existe é corpo, é matéria, é o pó e o espírito. E o espírito comporta tudo que os gregos subdividiram como alma, como mente, como pensamento, como sentimento, afetividade. Na visão hebraica não há essa terceira divisão. Na visão hebraica há uma compreensão. O pó, o corpo, ou seja, a matéria, e em segundo lugar, o espírito, o ruá. E esse espírito contém, então, tudo aquilo que os gregos vão chamar de alma. O terceiro destaque, meus irmãos, minhas irmãs, você percebe a dor do salmista? O terceiro destaque está no versículo 6: sou como a gralha da estepe, como a coruja das ruínas, muito específico, não é verdade? Duas palavras diferentes são usadas no original hebraico para se referir às aves de mau agouro que vivem no deserto. Você confere isso em Levítico 11, 16 a 18, Jeremias 50, verso 39, Sofonias 2, verso 14. A coruja, hoje símbolo da filosofia, né? Aliás, há séculos, era associada às áreas desérticas e às ruínas, para a tradição de Israel. Eu falei que é símbolo da filosofia para os gregos e para nós hoje. Mas para o povo hebreu, a coruja era associada às áreas de deserto e as ruínas. O salmista sente-se como um pardal solitário, sem amigos e alvo dos ardis e ataques de inimigos cruéis. Nós temos que conviver com esses ataques até o dia do julgamento final, ataques que vêm do maligno contra as nossas vidas. Satanás, utilizando o mundo e os seus valores corrompidos. Mundo não é a sociedade, não. São os valores que se contrapõem ao reino de Deus. Satanás, os valores que se contrapõem ao reino do Senhor e a velha natureza. Nós temos que enfrentar esses três adversários. O quarto destaque está no versículo 9: pois alimento-me de cinza, como se fosse pão, e lágrimas misturo a minha bebida. Na profunda angústia, irmão, irmã, profunda angústia e depressão, o prato mais saboroso não tem melhor paladar que a cinza. E é bom lembrar que quando os hebreus estavam passando por uma situação, hebreus, depois Israel, depois judeus, quando eles estavam passando por um momento de grande dor, de grande lamento, eles se vestiam de pano de saco e cinza. O quinto destaque está no versículo 12: mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre, aleluia, e serás lembrado de geração em geração. Irmão, irmã, a nota diz assim: porque Deus é uma pessoa indestrutível, aleluia, que reina para sempre com absoluto poder. O nosso Deus reina com absoluto poder. Nós estamos vivendo atualmente um momento de enfermidade. Nós, como família aqui, tanto no lado da minha família em São Paulo, como aqui do lado da família da pastora Margarete. Para não entrar em detalhamento das enfermidades e das pessoas, eu peço oração a você. Ore pela nossa família. E é importante, nós temos compartilhado isso uns com os outros, nesses momentos de luta e de dor, é importante afirmar que Deus é uma pessoa indestrutível. Nada pode destruir o Senhor. Ele reina para sempre, com absoluto poder. Tema da coletânea do Salmo 92 até o Salmo 100, que nós já vimos, está no blog. Suas misericórdias não falharão jamais, especialmente para os que nele depositam uma fé sincera para salvação. Aleluia, glória a Deus. Aí é uma série de textos para você conferir. O sexto destaque, antepenúltimo, pois os teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. Olha aí uma dica para que nós constatemos que esse salmo é posterior a Davi, mas que deve ter sido escrito no período do exílio da Babilônia. Vamos ver a nota? Sião, Jerusalém, a cidade santa, é muito amada pelos servos de Deus e mais ainda pelo próprio Senhor. O salmista sofre por causa do exílio na Babilônia, 586 a.C., irmãos e irmãs, aproximadamente. Mas sabe que já é hora de a profecia do juízo e da libertação se cumprir, ou seja, Israel vai voltar a se constituir como nação. É hora de exercer fé no amor e na soberania de Deus. É o melhor remédio para todos os momentos de crise e tristeza. De fato, depois os persas permitiram que Israel fosse reconstruída. Houve um momento de domínio grego e ainda posteriormente, no final desse período do domínio grego, os judeus tiveram mais um período de quase 100 anos de recuperação, vamos dizer assim, da gestão do poder em Israel, até que por volta do ano 60 a.C., 64 mais particularmente, os romanos tomam o poder em toda aquela região e os judeus, infelizmente, perdem de novo a sua terra. Depois isso volta a acontecer no ano 70 da era cristã já. E isso, depois dessa dispersão, faz com que os judeus sejam mandados para o mundo inteiro, e só em 1948 Israel retoma a cidade de Jerusalém, em parte, não totalmente, e retoma o Estado de Israel. Veja bem, eles ficaram. Sofreram várias invasões e vários momentos de perda, mas o Senhor restaurou. E saiba que isso é um símbolo escatológico. A construção, inclusive, do terceiro templo. Tá bem? Mas não é assunto para agora. Então, só lembre que você que é jamais conhecedor da palavra, conhecedora, lembre que nós estamos com um sinal evidente, escatológico, prestes, utensílios já estão construídos, prestes à construção do terceiro templo. Quando eu digo prestes, eu não sei se é um ano, se são dois, se são 20, se são 200, porque o tempo de Deus é diferente do nosso Deus. Mas há um sinal escatológico claro que está acontecendo na história de Israel e para toda a humanidade. O penúltimo destaque está no versículo 15, e já encerraremos o segundo bloco, porque os salmos são mais curtos. As nações temerão o nome do Eterno. Aleluia! Olha aí a escatologia. As nações temerão o nome do Eterno e todos os reis da terra a tua glória. Todos os reis da terra reconhecerão a glória do Senhor e temerão o nome do Eterno. Até o próprio Satanás terá que dobrar os seus joelhos e confessar junto com seus demônios e com os maus que o seguiram, confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Essa esperança profética encontra sua expressão, diz a nota, mais plena na vinda da nova Jerusalém. Por isso a escatológica, Apocalipse 21, Salmo 46, Isaías 40, de 1 a 5. Só o Senhor pode atender perfeitamente a oração do coração humilde e desamparado, como no Salmo 51, 17. E a última nota que eu quero compartilhar com você, a nota de número 8, ela se encontra num versículo adiante e que diz assim: Deus é indestrutível, é incansável, é absoluto, é e eterno. A terra e a primeira criação cederão lugar para uma nova criação. Nós estamos nas vésperas desse novo tempo, do tempo da nova criação. Já estamos vivendo em parte a nova criação desde a vinda de Jesus, quando o reino foi estabelecido. Mas então viveremos plenamente essa bênção. Isso está lá no versículo 26. Vou ler para você. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. Então o Senhor é indescritível, indestrutível, incansável, absoluto, eterno. A terra e a primeira criação cederão lugar para uma nova criação plenamente, enquanto o Senhor permanecerá o mesmo, porque ele é imutável, é fonte segura. Eu aproveito para dizer aos familiares, que estão passando por essa enfermidade: Deus é imutável, indestrutível, incansável. Ele é a fonte segura das nossas vidas. Ele é a verdade e a vida. Fonte segura da verdade e da vida. Como diz Isaías 65. Todo o universo, irmão e irmã, obra do Criador, é uma simples expressão da vontade divina. O símbolo físico da majestade de Deus pode ser totalmente trocado com a roupa que usamos. E aí você confere os textos de referência. Louvado seja o nome do Senhor, pela segunda parte encerrada, que é a parte das notas de rodapé. E eu concluo agora com uma palavra pastoral para você, dizendo, tendo como proposição: Deus derrama, aliás, derrama o teu lamento. Salmo 102. Vou repetir: derrama o teu lamento. O salmista inicia essa oração, irmão, irmã, em forma de cântico, esperando que o seu clamor seja ouvido pelo Senhor. Na verdade, aquele era um momento de muita angústia, como nós vivemos, irmãos e irmãs, em muitos momentos. em que ele precisava ser acolhido em sua oração. Estava angustiado, precisava ser acolhido na sua oração. Quando estamos angustiados, queremos que o Senhor realmente acolha a nossa oração. Precisamos. A sensação do homem de Deus, que escreveu o Salmo, o salmista, é de que seus dias estavam se esvaindo, estavam acabando, e com o coração ferido, já nem desejava alimentar-se. É um momento de grande gemido, é um momento de grande dor, de alguém que conhece a Deus, mas se sente solitário. Quantas vezes nós, mesmo conhecendo ao Senhor, já não nos sentimos solitários? Eu me lembro de Elias, que depois de vencer os profetas de Baal, Jezabel, depois se sentiu solitário, foi para uma caverna. Ele se sente solitário. Homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história já se sentiram, e nós estamos, quem sabe hoje, nos sentindo solitários. Mas eu quero lembrar você, alguém que conhece a Deus, mesmo se sentindo solitário e afrontado todos os dias pela fúria dos seus inimigos que o amaldiçoam, tem confiança plena na direção e na soberania do Senhor. O Salmo 102, irmão, irmã, é como uma lágrima, mas também expressa uma certeza. Acima de todas as circunstâncias está o senhorio de Deus. Se você preferir, a soberania de Deus. Acima de todas as circunstâncias está o controle de Deus, o governo de Deus, a soberania do Senhor. O Senhor é para sempre, irmão. O Senhor é para sempre, irmã. E de geração em geração se levanta compadecido do seu povo. Ainda que o Altíssimo permita momentos de aflição em nossa vida, o seu socorro e consolo são suficientes para aquietar o nosso coração. Aquieta teu coração, hoje ainda, ou quando você ouvir, aquieta teu coração. O Altíssimo está cuidando de tudo. Mesmo nos momentos de aflição na nossa vida, Ele está pronto a nos socorrer e a nos consolar. Sendo assim, as nações é que devem temer ao Senhor, e os reis da terra vão reconhecer a sua glória. O nosso Deus manifestará a sua glória edificando o seu povo, atendendo a oração do desamparado, observando a impiedade na terra e socorrendo todo gemido, enquanto liberta do cativeiro do pecado os sentenciados à morte. Aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador serão libertos do cativeiro do pecado e sairão da morte para a vida. Agora, quem não aceitar já está condenado. O nome do Senhor será anunciado e louvado, e todos reconhecerão a sua força. Dizia hoje ao meu sobrinho, por uma mensagem, nós vamos celebrar a poderosa mão do Senhor. Digo a minha cunhada também, a toda a família. Quanto ao salmista, espera no Senhor, na certeza de que os céus e a terra são obras das suas mãos. Os ímpios perecerão, mas os que andarem como corpo de Cristo prevalecerão. Para finalizar, irmão, irmã, essa breve palavra pastoral: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é imutável. Quanto aos seus filhos e filhas, podem ter a certeza de que habitarão em sua santa presença eternamente, e a sua descendência será abençoada por Ele. Aleluia. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e, na hora da angústia, Ele nos console e nos renove a esperança. Que Deus fale muito ao seu coração e que você tenha o seu coração aquietado, sabendo que o soberano Deus é imutável e está tomando conta da sua causa, seja qual ela for. Que Deus nos abençoe. Vamos receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, a comunhão, a consolação, o poder, a majestade do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.